seus 55. A voz tornou-se fina com a ira. O ar na sala estava quente e movia-se, como água numa panela antes de ferver. Os lustres moveram-se, mas, no entanto, não fizeram qualquer som. Como se o som fosse levado para longe pelas correntes no ar. A Telemasca tem conhecimentos, disse ele. Tem poderes para abrir portas, mas recusa-se a fazê-lo para nós. São nossos inimigos. Estão dispostos a manter o destino do mundo nas mãos dos que sofrem e dos cegos. E mentem. Todos eles mentem. Conservaram a história das bruxas Mayfair, porque é a história de Lashar e eles combatem Lashar. É esse o objetivo, confesso. E enganam-te com a sua atenção para com as bruxas. Mas é Lashar cujo nome deve ser gravado a ouro nas capas dos seus preciosos dossiês encadernados a pele. O dossiê está em código. É a história do crescente poder de Lashar. Não consegues ver através do código? Não faças mal, Aaron. Tu amas insensatamente, Rowan. Não gostas da minha bondade, pois não? Gostas do mal. O que é o mal, Rowan? É mal a tua curiosidade? Estudares-me como estudaste os cérebros dos seres humanos? Aprenderes com as minhas células tudo aquilo que podes para o progresso da grande causa da medicina? Eu não sou inimigo do mundo, Rowan. Apenas desejo entrar nele. Agora estás zangado. Sofro. Amo-te, Rowan. Querer não é amar, Lashar. Usar não é amar. Não, não me digas essas palavras. Magoas-me, feres-me. Se matares o Aaron, nunca serei a tua porta. Uma coisa tão pequena a afetar tanto. Lashar, mata-o e não serei a porta. Rowan, estou às tuas ordens. Já o teria morto, se não estivesse. E o mesmo em relação ao Michael. Muito bem, Rowan. Porquê que disseste ao Michael que ele não me conseguiria impedir? Porque esperava que ele não o fizesse e queria assustá-lo. Ele está enfeitiçado pelo Aaron. Lashar, como é que te posso ajudar a passares para cá? Eu saberei quando tu souberes, Rowan. E tu sabes. O Aaron sabe. Lashar, nós não sabemos o que é a vida. Apesar de toda a nossa ciência e de todas as nossas definições, não sabemos o que é a vida ou como começou. O momento em que passou a existir, a partir de materiais inertes, é um mistério absoluto. Eu já estou vivo, Rowan. E como é que eu te posso transformar em carne? Já entraste no corpo de vivos e de mortos. Não consegues ancorar neles. Pode ser feito, Rowan. A sua voz tinha-se tornado tão suave como um murmúrio. Com o meu poder e o teu poder, e com a minha fé, pois tenho de ceder para conseguir a união, e só nas tuas mãos é possível a fusão total. Ela se mirrou os olhos, tentando ver formas, padrões, na escuridão do ar. Amo-te, Rowan, disse ele. Já estás cansada. Deixa-me confortar-te, Rowan. Deixa-me tocar-te. A ressonância da voz tornou-se mais profunda. Eu quero uma vida feliz com o Michael e com o nosso filho. Turbulência no ar, algo a reunir-se, a intensificar-se. E ela sentiu o ar a ficar mais quente. Tenho uma paciência infinita. Vejo à distância. Posso esperar. Mas tu perderás o gosto pelos outros, agora que me viste e falaste comigo. Não estejas tão certo disso, Lashar. Sou mais forte que os outros. E sei muito mais. Sim, Rowan. A turbulência das sombras estava a tornar-se mais densa, como uma grande coluna de fumo. Só que não havia fumo, a circundar o lustre e a deslocar-se para fora. Como teias de aranha apanhadas por uma corrente de ar. Eu posso destruir-te? Não. Porquê? Rowan, torturas-me. Porquê é que não te posso destruir? Rowan, o teu dom é transmutar a matéria. Eu não tenho matéria em mim para tu atacares. Podes destruir a matéria que eu organizo para formar a minha imagem, mas eu próprio faço isso quando me desintegro. Já viste? Podes fazer mal à minha imagem transitória num tal momento de materialização e já o fizeste. Quando te apareci pela primeira vez, quando fui ter contigo junto à água. Mas não podes destruir a mim. Estive sempre aqui. Sou eterno, Rowan. E imagina que eu te dizia que estava tudo acabado, Rowan, que nunca mais te reconheceria, que não seria a porta, que sou a porta dos Mayfairs para séculos futuros, a porta para o meu filho que ainda não nasceu e para as coisas com que sonho, com a minha ambição. Pequenas coisas, Rowan, nada comparadas com os mistérios e possibilidades que eu te ofereço. Imagina, Rowan, quando a mutação estiver completa e eu tiver um corpo infundido com o meu espírito intemporal, o que tu poderás aprender com isso? E se for feito, Lasher, se a porta for aberta e a fusão realizada e tu surgires à minha frente de carne e sangue, nessa altura como me tratarás? Amar-te-ei para lá de toda a razão humana, Rowan, pois serás a minha mãe e a minha criadora e a minha professora. Como é que poderia não te amar? E como será trágica a minha necessidade de ti? Dependerei de ti para aprender a andar com as minhas novas pernas, a ver, a falar e a rir. Serei como um bebé indefeso nas tuas mãos. Não vês? Adorar-te-ia, minha amada Rowan. Seria o teu instrumento para qualquer coisa que desejasses e 20 vezes mais forte do que sou hoje. Porquê é que choras? Porquê é que tens lágrimas nos olhos? É um truque de som e luz, o encantamento que induzes. Não, eu sou o que sou, Rowan. É a tua razão que te enfraquece. Tu vês à distância, sempre viste, 12 gavetões e uma porta. Rowan, não compreendo. Tu brincas comigo, confundes-me, já não te consigo acompanhar. Silêncio. E de novo aquele som, como se todo o ar estivesse a suspirar. Tristeza, tristeza a envolvê-la, como uma nuvem, e as camadas ondulantes de sombra esfumada, deslocando-se a todo o comprimento da sala, passando por entre e à volta dos lustres, enchendo os espelhos de escuridão. Estás em todo o redor de mim, não estás? Amo-te, disse ele. E a sua voz voltou a soar baixinho como um murmúrio junto dela. E ela pensou sentir uns lábios aflorarem-lhe a face. Reagiu contraindo-se, mas tinha ficado tão sonolenta. Afasta-te de mim, disse ela. Agora quero ficar sozinha. Não tenho nenhuma obrigação de te amar. Rowan, o que é que te posso dar? Que presente é que te posso trazer? De novo algo aflorou-lhe o rosto. Algo tocou-lhe, fazendo todo o seu corpo arrepiar-se. Tinha os mamilos duros sob a seda da camisa de noite e começara a sentir um forte latejar dentro de si. Um imenso desejo que sentia na garganta e no peito. Tentou ver mais claramente. Agora estava escuro, o lume tinha-se apagado, mas apenas instantes antes ardia vivamente. Estás a fazer dos teus truques. O ar parecia tocar em toda ela. Já fizeste truques ao Michael? Não. Um beijo doce contra a sua orelha. Quando ele se afogou, as visões, fizeste-as? Não, Rowan, ele não estava aqui. Não o podia seguir para onde ele foi. Eu sou apenas dos vivos. Fizeste os fantasmas quando ele viu, quando cá esteve sozinho naquela noite, quando ele foi sozinho para a piscina. Não. Todo o corpo de Rowan estremeceu e ela ergueu as mãos para sacudir a sensação de ter sido apanhada no meio de teias de aranha. Viste os fantasmas que Michael viu? Sim, mas vi-os através dos olhos de Michael. Que é que eram? Não sei. Por que é que não sabes? Eram imagens dos mortos, Rowan. Eu sou desta terra, não conheço os mortos. Não me fales dos mortos, não conheço nem Deus, nem o que não seja desta terra. Deus? Mas o que é esta terra? Algo tocou-lhe na parte de trás do pescoço, levantando-lhe suavemente as madeixas de cabelo. Aqui, Rowan, é o reino em que tu existes e o reino em que eu existo, paralelo e interligado, contudo separado no mundo físico. Ardo por ti, Rowan, tão naturalmente como qualquer outra coisa que é desta terra. Ardo por ti, Rowan, com uma pureza na qual o fogo não tem fim neste nosso mundo. Os fantasmas que Michael viu na nossa noite de casamento, disse ela, nesta mesma sala, tu fizeste com que ele os visse. Não. Tu viste-os? Parecia que uma pena lhe acariciava a face. Através dos olhos de Michael. Não tenho todas as respostas que tu queres de mim. Algo a tocar-lhe os seios, algo a acariciar-lhe os seios e as coxas. Rowan dobrou as pernas sobre si. A lareira estava agora fria. Afasta-te de mim, murmurou ela. Tu és mau. Não. Vieste do inferno? Tu brincas comigo. Eu estou no inferno, a desejar dar-te prazer. Para. Agora quero levantar-me. Tenho sono. Não quero ficar aqui. Ela virou-se e olhou para a lareira enegrecida. Já não havia brasas. Os seus olhos estavam pesados. E os seus membros também. Fez um esforço para se levantar, agarrando-se à lareira. Mas sabia que não conseguiria chegar às escadas. Virou-se e deixou-se cair de joelhos, deitando-se no macio tapete chinês. Parecia seda sob ela, e a dureza e o ar fresco souberam-lhe bem. Sentiu-se a sonhar quando olhou para o lustre. O medalhão de estuque branco parecia estar a mover-se, as suas folhas de acanto a enrolarem-se e retorcerem-se. Todas as palavras que ouvira estavam subitamente a flutuar no seu cérebro. Algo lhe tocou na face. Os mamilos latejavam e o seu sexo latejava. Pensou em Michael, a quilómetros e quilómetros dela, e sentiu angústia. Tinha feito muito mal em subestimar aquele ser. Amo-te, Rowan. Estás por cima de mim, não estás? Rowan olhou fixamente para as sombras, grata pelo fresco, pois estava a arder como se tivesse absorvido todo o calor da lareira. Sentia a umidade a latejar-lhe entre as pernas e o corpo a abrir-se como uma flor, a acariciar a parte de dentro das suas coxas, onde a pele era sempre mais macia e não tinha penugem, e as suas pernas estavam a virar-se para fora, como pétalas a abrir. Estou a dizer-te que pares, que odiarei isso. Amo-te, minha querida. Beijou-lhe as orelhas e os lábios e depois os seios. Depois sugou-os com força, ritmadamente, com dentes a arranhar-lhe os mamilos. Não suporto isto, murmurou ela, mas queria dizer exatamente o contrário, que gritaria em agonia se aquilo parasse. Tinha os braços abertos e a camisa de noite estava a ser erguida. Ouviu a seda a rasgar. E depois o tecido soltou-se e ela ficou ali, deitada, deliciosamente nua, com as mãos a acariciar-lhe o sexo. Só que não eram mãos, era Lasher. Lasher a sugá-la, a acariciá-la, lábios sobre os seus ouvidos e pálpebras, toda a sua imensa presença a envolvê-la, mesmo por baixo, a acariciar-lhe a parte de trás do pescoço e a afastar-lhe as nádegas e a afagar-lhe a boca interior. Sim, a abrir, como a íris roxa escura no jardim, como as rosas, a explodir na extremidade dos seus caules ásperos e escuros, e as folhas que tinham tantos cantos e minúsculas veias. Ela virava-se e retorcia-se no tapete. E quando ela se retorcia como uma gata no cio, vai-te embora, velha mulher, tu não estás aqui, este é o meu tempo. Sim, o teu tempo, o nosso tempo. Línguas lambiam-lhe os mamilos, lábios fechavam-se sobre eles, puxando-os, dentes arranhavam-lhe os mamilos. Com força, com brutalidade, viola-me, falo, usa o teu poder. Ele ergueu-a de forma que a cabeça dela caiu para trás e o cabelo ficou por baixo dela. Ela fechou os olhos. Mãos abriam-lhe o sexo, abriam-lhe as coxas. Entra em mim com força. Transforma-te em homem, para mim, num homem duro. As bocas sugavam-lhe os mamilos com força. As línguas lambiam-lhe os seios, a barriga. Dedos puxavam-lhe as nádegas e arranhavam-lhe as coxas. O sexo, murmurou ela. E depois sentiu-o, enorme e duro, entrando dentro de si. Sim, falo, rasga-me, monta-me já. Os seus sentidos estavam inundados com o cheiro de carne limpa e dura e cabelo limpo, enquanto o peso se abatia sobre ela e o sexo entrava violentamente dentro dela. Sim, com mais força, viola-me. Vislumbrou um rosto, olhos verdes escuros, lábios, e depois uma mancha indistinta, enquanto os lábios lhe abriam os lábios. Tinha o corpo imobilizado sobre o tapete e o sexo ardia enquanto entrava nela, raspando contra o seu clítoris, mergulhando cada vez mais fundo na sua vagina. Não aguento, não aguento, rasga-me ao meio, sim. O orgasmo invadiu-a. O seu cérebro vazio, à exceção de uma torrente feroz de cores em sucessivas ondas, enquanto a sensação trepidante lhe invadia a barriga e os seios e o rosto e descia pelas coxas, contraindo-lhe a barriga das pernas e os músculos dos pés, ela ouviu os seus próprios gritos, mas à distância e sem importância, e rompendo-lhe da boca como que numa libertação divina, o seu corpo arquejar, impotente, despojado de vontade e espírito. Outra e outra vez explodiu dentro dela, queimando-a. Outra e outra vez, até todo o tempo, toda a sensação de culpa, todo o pensamento se ter consumido. Manhã. Um bebê a chorar? Não. Apenas o telefone a tocar, mas muito, muito ao longe. Não era importante. Ela estava deitada na cama debaixo dos lençóis, nua. O sol entrava a jorros pelas janelas da parte da frente da casa. A memória do que acontecera voltou e começou a sentir um latejar doloroso. O telefone? Ou seria um bebê a chorar? Um bebê, algures, ao longe, na casa. Num semissonho, viu os seus pequenos braços e pernas agitarem-se, de joelhos dobrados, uns pezinhos rechonchudos. Minha querida, murmurou ele. Lachas, respondeu ela. O som do bebê a chorar tinha deixado de se ouvir. Ela fechou os olhos à visão dos vidros a brilhar e ao emaranhado dos ramos do carvalho contra o céu. Quando os voltou a abrir, deparou com os seus olhos verdes, o seu rosto escuro, de feições delicadas. Tocou-lhe nos lábios sedosos com o dedo e todo o peso dele abateu-se sobre ela, o seu sexo entre as suas pernas. Meu Deus, sim, meu Deus, és tão forte. Contigo, minha bela. Os lábios revelaram um leve fulgor de dentes brancos, enquanto as palavras eram formadas. Contigo, minha divina. Depois veio o choque de calor, o vento quente a empurrar-lhe o cabelo para trás, o redemoinho de vento a tocar-lhe em todo o corpo. E no silêncio límpido da manhã, à luz do sol que jorrava pelos vidros, estava de novo a acontecer. Ao meio-dia, Rowan estava sentada junto à piscina. O vapor da água erguia-se na luz fria do sol. Era a altura de desligar o aquecimento. O inverno tinha verdadeiramente chegado. Mas ela estava quente, com o seu camisolão de lã e calças. Estava a escovar o cabelo. Sentiu-o perto dela e semicerrou os olhos. Sim, conseguia ver de novo a ligeira agitação no ar. Na verdade, muito claramente, ao envolvê-la como um véu, a ser lentamente enrolado em torno dos seus ombros e braços. Afasta-te de mim, murmurou ela. A substância invisível agarrou-se a ela. Ela endireitou-se na cadeira e desta vez silvou as palavras. Vai-te embora, já te disse. O que ela viu era como o fulgor de uma fogueira ao sol. E depois um esfriar, quando o ar retomou a sua densidade normal, quando voltaram as subtis fragrâncias do jardim. Eu dir-te-ei quando podes vir, disse ela. Não estarei à mercê dos teus caprichos ou da tua vontade. Como quiseres. Foi a mesma voz interior que já ouvira em Destin. A voz que parecia estar dentro da sua cabeça. Tu vês e ouves tudo, não é? Perguntou ela. Até os teus pensamentos. Ela sorriu, mas foi um sorriso duro e feroz. Puxou os cabelos que tinham ficado agarrados à escova. E que é que eu estou a pensar? Perguntou ela. Que queres que eu te volte a tocar? Que queres que eu te envolva em ilusões? Que gostavas de saber como seria seres homem e eu possuir-te como possuiria um homem? O sangue subiu-lhe às faces. Enrolou os escassos cabelos louros que tinha tirado da escova e deixou-os cair no canteiro de fetos ao seu lado, onde desapareceram por entre as folhas escuras. Consegues fazer isso? Perguntou ela. Podemos fazê-lo juntos, Rowan. Podes ver e sentir muitas coisas. Primeiro fala comigo, disse ela. Como queiras, mas tu anseias por mim, Rowan. Consegues ver o Michael? Sabes onde ele está? Sim, Rowan, vejo. Está na sua casa a escolher as suas muitas coisas. Está submerso em recordações e na antecipação. Está consumido pelo desejo de voltar para ti. Só pensa em ti. E tu estás a pensar em trair-me, Rowan. Estás a pensar em contar ao teu amigo Aaron que me viste. Sonhas com traição. E que é que me pode impedir? Se quiser falar com o Aaron, o que é que podes fazer? Amo-te, Rowan. Não suportas estar longe de mim e sabe-lo. Virás se eu te chamar. Quero ser teu escravo, Rowan, não teu inimigo. Ela levantou-se e ficou a olhar fixamente para a folhagem macia da oliveira, para os pedacinhos de céu pálido. A piscina era um grande retângulo de luz azul em vapor. Mais adiante o carvalho oscilava na brisa e ela voltou a sentir o ar alterar-se. Não te aproximes, disse ela. Ouviu o inevitável suspiro, tão eloquente, de dor. Rowan fechou os olhos. Algures, à distância, um bebê estava mesmo a chorar. Ela ouviu-o. Tinha de ser numa daquelas grandes casas silenciosas que pareciam sempre desertas a meio do dia. Foi para dentro de casa, batendo ruidosamente com os saltos no chão. Tirou a gabardina que estava no armário da entrada e toda a proteção que precisava contra o frio e saiu pela porta da frente. Andou pelas ruas silenciosas e vazias durante uma hora. Ocasionalmente, um transeunte cumprimentava-a com um aceno de cabeça. Ou um cão, por detrás de um gradeamento, aproximava-se para ela lhe fazer festas. Ou um carro passava, ruidosa e velozmente. Ela tentou apenas ver coisas, centrar a sua atenção no musgo que crescia nos muros, ou na cor do jasmim que trepava em torno de um gradeamento. Tentou não pensar e não entrar em pânico. Tentou não querer voltar para a casa. Mas os seus últimos passos levaram-na para esse caminho e deu por si ao portão da sua própria casa. A mão tremia-lhe ao meter a chave na fechadura. Ao fundo do hall, à porta da sala de jantar, ele observava. Não, só quando eu disser, exclamou ela. E a força do seu ódio irrompeu dela como um feixe de luz. A imagem desapareceu. E um súbito cheiro acre chegou-lhe ao nariz. Rowan tapou a boca com a mão. Viu a leve onda de movimento em todo o ar. E depois nada. E a casa ficou imóvel. Aquele som voltou o bebê a chorar. És tu que estás a fazer isso? Murmurou ela. Mas o som desaparecera. Ela subiu as escadas e foi para o quarto. A cama estava feita, a camisa de noite guardada, os cortinados corridos. Fechou a porta à chave, descalçou os sapatos, deitou-se em cima da colcha sob o dossel branco e fechou os olhos. Já não conseguia lutar mais contra aquilo. A recordação do prazer da noite anterior provocou-lhe um imenso calor, um desconforto, e ela encostou a cabeça à almofada, tentando recordar e não recordar, fletindo os músculos e depois descontraindo-os. Vem agora, murmurou ela. Imediatamente a substância macia e fantasmagórica envolveu-a. Ela tentou perceber o que estava a sentir, tentou compreender algo de diáfano e imenso, como uma construção ou uma organização solta. Estava a concentrar-se, a tornar-se denso, da forma como o vapor se concentra quando se transforma em água e da forma como a água se concentra quando se transforma em gelo. Queres que assuma uma forma para ti? Queres que faça ilusões? Não, ainda não, murmurou ela. Sê como és e como foste antes, com todo o teu poder. Já o sentia acariciar-lhe o peito do pé e a parte inferior dos joelhos. Dedos delicados a deslizar para os espaços sensíveis entre os dedos dos pés. E depois o nylon dos seus colãs esticou e rasgou-se e foi tirado e toda a pele das suas pernas nuas respirou e vibrou. Sentiu o vestido a abrir-se. Sentiu os botões a desapertarem-se. Sim, viola-me outra vez, disse ela. Sê bruto e forte e lento. Subitamente sentiu-se cair de costas. Sentiu a cabeça forçada para o lado, sobre a almofada. O vestido estava a rasgar-se e as mãos invisíveis estavam a deslizar-lhe ao longo da barriga. Algo como dentes raspou o seu sexo nu. Unhas arranharam as suas pernas. Sim, exclamou ela de dentes cerrados, se cruel.